Quantas pessoas à nossa volta estão dominadas por tanta obra de Satanás? Elas não querem saber de crente, elas não querem saber de ninguém invadindo a vida delas, elas não querem saber de ninguém convidando para ir a lugar nenhum, elas não querem saber de nada. Mas o Espírito de Deus pode nos revelar, pode nos usar com dons espirituais como este. E acabou, não tem jeito. Como você sabe disso? Quem te falou isso? Quem mandou você vir aqui? Elas verão, estas pessoas verão o poder do Espírito Santo. E não tem como reagir contra, porque fica explícito a manifestação de Deus. Aquela mulher, doutora Rose, se impondo e não querendo ninguém enchendo a paciência dela, se rendeu. Só pelo fato de ouvir, Deus me mandou vir aqui orar pela senhora. Dons do Espírito Santo. Entre milhares deles, alguns que vão nos fortalecer como membros do corpo de Cristo, como igreja de Jesus, para executar a obra de Deus dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, no trabalho. O Senhor vai mostrando, vai revelando, vai dando dons, autoridade. No início do livro de Atos, nós vemos uma das características da igreja de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa, é aquele indivíduo, o personagem que num tribunal muda completamente a direção de todas as coisas. Nos últimos segundos da condenação de alguém, com todo o país contra, se aparecer uma testemunha, eu estava lá, eu vi, eu tirei foto, eu tenho a prova, eu sou uma testemunha. E ela disser outra coisa, muda toda a história. Eu e você, como testemunhas de Jesus, na vida de alguém, cheios do Espírito Santo, vamos mudar a história da vida daquelas pessoas. Não é na força do nosso braço, não é com os nossos métodos, com os nossos costumes evangélicos, religiosos, não é com as nossas reuniões, não é com as nossas estratégias, é com o mover do Espírito Santo dentro de nós. Aprendemos e vimos nesta manhã uma doutrina bíblica imutável, algo sólido que estabelece um piso de concreto sólido, impossível de ser removido, um alicerce profundo estabelecido sobre rocha, por onde nós podemos construir inúmeras outras coisas de Deus na nossa vida. Uma doutrina que não se discute. O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa. Nós nos acostumamos a anulá-lo porque nós acostumamos a anular as pessoas da nossa convivência. Mas estamos aprendendo a identificar a presença dele ao nosso redor, dentro de nós, a tratá-lo como uma pessoa, a não entristecê-lo, a não apagá-lo, mas a viver com ele intensamente e permitir que ele gere frutos em nós. E à medida em que ele gera frutos em nós, ele vai nos dando dons que são para nós mesmos, que são para a nossa dimensão física, mas acima de tudo, dons que são para o cumprimento do ministério de Jesus nessa terra, para abençoar outras vidas ao nosso redor. Os dons são todos possíveis de serem imitados, mas quando eles vêm de alguém cheio dos frutos, você pode ter certeza, é do Senhor, porque fruto não se imita. Você pode criar uma árvore de maçã, de plástico e olhar de longe e ver que delícia, me deu vontade de comer aquela maçã. Mas se você chega perto, você vê que é plástico, que é imitação. Mas se for de verdade, você chega perto e você sente o cheiro, e você come, e você se alimenta. Quando o Espírito de Deus está dentro de nós mesmos, os frutos dele se manifestam em nós e são verdadeiros, e eles comprovam que os dons que se manifestam em nós são de Deus e geram frutos na vida de outras pessoas. E como igreja, nós não caminharemos sem essa pessoa, não apenas dentro de nós, porque pode estar anulada, mas agindo dentro de nós e mostrando os frutos dela em nós, e a partir de então mostrando e manifestando os seus dons através de nós como igreja. Se o Espírito Santo não puder atuar mais na minha vida, os frutos não se manifestam mais. Então, eu posso dizer, a cada dia que eu caminho com o Espírito Santo, Deus tem trabalhado na minha vida para eu ser mais paciente. E eu estou identificando em algumas situações a manifestação desse fruto, paciência. Amém. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ter paciência. Mas pode ter certeza que é capaz de você me pegar em algum momento sem paciência. Naquele momento, o Espírito de Deus foi anulado como pessoa. Então o seu fruto não se manifestou na minha vida. A tendência e o normal é que quanto mais caminhamos com ele, mais ele é uma pessoa. Ó, o senhor é uma pessoa. Dirige, senhor, dirige. A ponto de vivermos não mais nós, mas ele é a pessoa que dirige a gente. Então, a tendência e o normal é que vai se diminuindo esses momentos em que manifestaríamos os frutos da carne. Os frutos dele continuam se manifestando. Os dons são presentes que Deus nos dá. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ninguém toma um presente. É indelicado demais. Ó, eu te dei aquele presente aquele dia, mas agora que a gente está brigado, me devolve o presente. Não existe isso. Os dons são irrevogáveis. Então, um dom permanece em nós para sempre. Uma percepção espiritual, uma capacidade de falar em outras línguas, um dom de revelação, isso passa a ser uma característica do nosso espírito, de um dom que veio dele, mas que foi depositado e dado a nós. Agora, se ele não está manifestando, esses dons simplesmente vão deixando de entrar em ação. E sem a presença dele, esses dons terão que ser manifestos na força do braço. E aí, a limitação é total. Então, o senhor, dom de revelação, vai revelar mentira, vai ser tudo mentira. Se é dom de cura, não vai curar coisa nenhuma, vai ser uma simulação. Porque sem a ausência do Espírito Santo, nada funciona. Então, os frutos são do Espírito Santo, manifestam-se, é dele em nós. Se eu, pessoa, Sóstenes, tomo a liderança da situação, pode ter certeza que aqueles frutos não vão se manifestar. Da mesma forma, os dons, porém os dons, o Senhor deu a nós. Mas precisamos dele para que esses dons entrem em operação no poder do Espírito Santo, e não no poder da nossa alma ou do nosso intelecto. Os dons são dádivas de Deus. Se o Espírito do Senhor, como pessoa, passa, volta a dirigir a vida de alguém, pode ter certeza que aqueles dons estão lá. Se manifestarão na mesma proporção em que os frutos do Espírito de Deus voltam a brotar na vida de alguém. Os dons ninguém perde, ninguém perde.